começando. Ousadia e alegria, essa energia vem da Bahia. Portal do Arrocha. O número para o qual você ligou tá desligado. O número para o qual você ligou tá desligado. É para informar que hoje eu não atendo. É para informar que hoje eu não atendo. Não atendo. Então deixa. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. E deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Vou zoar com meus amigos. Curte uma trena longe do comigo. Você me liga se tiver no kit. Hoje sou hacker do Jaço do Fubisney. Tanta dama, tua volta só vem aqui pra me incomodar. Uou. E tenha calma comigo, quer vir aqui só pra me dar. Porque só quero curtir minha trena. Então deixa eu curti. Só quero curtir minha trena. Então deixa eu curti. O número para o qual você ligou tá desligado. O número para o qual você ligou tá desligado. É pra informar que hoje eu não atendo. Não atendo. É pra informar que hoje eu não atendo. Não atendo. Tudo bem. Vai. E deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Deixa eu curtir minha trena. Vou zoar com meus amigos. Curte minha trena longe do comigo. Você me liga se tiver o que. Hoje só atendo se o assunto for business. Com tanta dama tua volta só vem aqui pra me incomodar. Uou. E tenha calma comigo, quer vir aqui só pra me dar. Porque só quero curtir minha trena. Então deixa eu curti, só quero curtir minha trena. Então deixa eu curti. Joga pra cima de aqui. Vai. Deixa eu curtir minha trena, mulher. Larga de baratinho. Telefone pra contato 071 99152 8208.